pies. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas. Cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma. Llevarte a conocer el cielo. Quiero que no te falte nada. Você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, viu, delícia? Vai abaixo, vai acima, vai abaixo. Põe a mão na cabeça. cabecinha, agora na cinturinha. Põe a mão lá na perninha, vai acima, vai abaixo, vai acima, vai abaixo. Quero ouvir toda a gente a cantar esta moda que eu inventei. O swing, o folclore, até o forró eu juntei. Dança, dança, minha gente, dança, dança, quero ver. Quem está triste fica contente, quem não sabe vai aprender. Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha. Põe a mão lá na perninha, vai acima, vai abaixo, vai acima, vai abaixo. Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha. Põe a mão lá na perninha, vai acima, vai abaixo, vai acima, vai abaixo. Quero ouvir toda a gente a cantar, quero ouvir toda a gente a dançar, quero ouvir agora bem alto este grito que eu vou dar. Já não te tenho para me salvares da minha solidão. Não há mais nada depois de ti. Já não te tenho para me guiares no meio da escuridão. Ando perdido porque te perdi. Mas enquanto o meu coração bater, eu não te vou poder esquecer. Tenho que te dizer, não podes. Não podes pedir à chuva para não cair. Não podes. Não podes pedir à maré para não subir. Não podes. Não podes pedir à lua para não brilhar. Não podes pedir para deixar de te amar. Mais uma noite em que só me resta a recordação de quando tu estavas ao pé de mim. Mais uma noite em que a minha vida passa de uma ilusão, porque eu não consigo viver sem ti. Esquecer, tenho que te dizer, não podes. assim. Dia 21 de junho, pra ser bem exato, no hemisfério sul começa esse caso. Fica combinado. Eu já tô me preparando pra enfrentar o frio, e pela previsão vou precisar de abraço. Fica combinado. Não vou fugir do frio, não dá pra viajar. Eu tô meio sem grana, o jeito é improvisar. Vamos. A gente toma vinho. Só nesse inverno a gente inventa um caso sério e não fica sozinho. Se por acaso acontecer alguma coisa em nossos corações, a gente estende o nosso caso e namora as quatro estações. Só nesse inverno. Vai ser assim. 21 de junho, pra ser bem exato, o hemisfério sul começa esse caso. Fica combinado. Eu já tô me preparando pra enfrentar o frio, e pela previsão vou precisar de abraço. Fica combinado. Não vou fugir do frio, não dá pra viajar. Eu tô meio sem grana, o jeito é eu fico perdida, não dá pra esquecer.

E sabes bem, bem que é só dançar. Está no ar. Dá-me a tua mão, não me digas, não vem dançar. Ninguém vai parar. México duro, balança, é uma loucura. Morena, vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado. Quero ver mexer futuro, balança, é uma loucura.

gente e aquele em que tu me deixaste não posso esquecer. A chuva meu segredo é a cidade, e eis que ela bate no vidro trazendo a saudade. Já eu percorrer o meu choro de moça perdida. Gritava a cidade que o fogo do amor sob a chuva a instantes morrer. A chuva, o meu e calor, meu segredo a trazendo a saudade. E eis que ela bate no vidro trazendo a saudade. Tá, tá, tá, tá, tá. Nossa batida, tão caliente e tão gostosa. O ex a cabo dela é um para-papanchita, o seu perfume de rosa. E depois, ai depois, nas baladas de amor ela cai. Era assim, sempre assim, mas conta agora.

seus amores, suas paixões. Pra lembrar suas luas, ainda foi pro meio da rua cantar as suas canções. Trovas antigas, soldados loucas, ainda cantigas a bailar de boca em boca. Triste bizarra, em comunhão, ando a guitarra a chover de mão em mão. Triste bizarra, em comunhão, ando a guitarra a chover de mão em mão. Quando a tristeza me invade, canto fado. Se me atormenta a saudade, canto fado. Quando a tristeza me invade, canto fado. Se me atormenta a saudade, canto fado. Quando a tristeza me invade, canto fado. Se me atormenta a saudade, canto fado. Quando a tristeza me invade, canto fado. Se me atormenta a saudade, canto fado. Quando a tristeza me invade, canto fado. Se me atormenta a saudade.

toda sua. Vou beber de bar em bar, vou achar na madrugada, encontrar outra paixão, esquecer a paixão errada. Vou viver a minha vida, esquecer o que passou. Só não quero é voltar, conviver com esse amor. Vou viver a minha vida, esquecer o que passou. Só não quero é voltar, conviver com esse amor. Des étoiles plein la tête. O caminho que a tua mão nunca esquece nunca, em vão trampolim no meu coração sem parar. Que acontece na escuridão, fica entre nós e o colchão, trampolim no meu coração, vem pousar. Deixas-me acolher, o meu olhar é teu, começamos no chão, se for para chegar ao céu, lençol a dançar, vem afastar o meu, deixa com a amor cubra que o nosso calor esqueceu. Sem parar. Dança, dança, dança, dança, dança, dança, e se o corpo balança, eu vou deixar. Depois mergulhar. Depois Arc-en-Ciel organise sa grande soirée des années 80-90. Prête à plonger dans les grands tubes qui ont marqué toute une génération? Oui? Alors rejoins-nous le 25 avril 2026 dès 19h à La Passerelle à Fleury-les-Aubrais. Attention, nouvelle adresse, à La Passerelle à Fleury-les-Aubrais. Sur scène, Broad Mel, Fernando Correia March, Nel Monteiro, Luiz Manuel et DJ Booba qui nous fera danser jusqu'au petit matin. Je concours, le meilleur look. Dress code, années 80. Sortez les couleurs fluo, les palettes et les looks iconiques. Tarif, 15 euros en prévente.

sans lui dire bonjour. Elle a pris un verre sans le bras. J'ai bu un verre pour lui faire la cour. Tu le bienvenu nulle part. C'est ma lumière, je suis sans la majeure. Dans un fourmilière, j'ai fait un séjour. J'ai rompé la terre pour trouver l'amour. Miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, le courant rentra, tout toi et moi c'est plus beau que le courant. Le courant rentra, mais le courant rentra. Un peu trop fou, tout est devenu fou. Et j'en ai peur, la suite on verra. Ils ont fui trop tôt, que là ils ont fui un peu trop tôt. Depuis que les comptes se sont remplis, on est beaucoup moins sur les photos. Tu es la seule qui est restée à moi. Seulement deux jours qu'on est quitté à moi. Tu as les clés pour verrouiller. Tout est signé. Je pense qu'on a trop fait tant d'efforts pour être en associé. Partout je parle d'elle sans dire ce que je ressens pour elle, pourtant c'est tout ce que je veux. Parti de rien, j'ai pas le temps de souffler. Tu parles même pas le temps de t'essouffler. Donne-moi ta main que je sors de ma vie. Dis-moi que tu m'aimes à moi, mais moi. Un peu trop fou, tout est devenu fou. La suite, on verra. Que importe, je me fous de ce qu'on dit de moi. J'oublie tous les faits comme ci, les faits comme ça. Je m'invente des chansons, je ne les entends pas. C'est comme ci, c'est comme ça. Sacoche remplie. Évidemment, je serai les battements de ton cœur. Prends la sortie de secours, je serai tout près de l'ascenseur. J'ai jamais douté, tu sais bien que j'aurais tout fait. Comment dire non? CH, te sens sur le bout des doigts. Dans ma tête, c'est chez toi. Tu veux quoi au final? Oh, centro, te estoy pensando y no te miento, que no me olvido nunca de todos los momentos, y peleando y discutiendo, y no sé lo que tú ya quieres, no te entiendo, y no soy blando, y no me vendo, y tú te vas por lo que yo estoy haciendo. Que su barrio la policía me amenaza. Y no puedo estar escribiéndote al WhatsApp. Y mira que no paso, mira que no paso. Y solamente quiero que me des un beso. Si contigo ni siquiera me estreso. Si hace falta por ti yo me voy preso. Seas tu sang sur le bout des doigts. Dans ma tête c'est chez toi. Soleil toute la journée. C'est dit sans cesse, c'est difficile. Sans essayer, comment tu veux qu'on ait nos cicatrices pour avancer? Non, jamais, jamais de sans toi. Je sais que tu recommenceras. Il n'y aura pas d'eau de sans toi si tu n'es jamais là. Et combien de nuits il faudra passer loin de tes bras? À envier tout ce et celle autour de toi. Mon indifférence est devenue mon charme. Dis-moi, je m'éteins un peu, dis-le genre. Dis-moi, je sais que je pourrais. C'est mieux. J'ai plus ma place, tu me prends pas comme toujours. Quand tu t'y passes, c'est un aller sans retour. Tu te vois la face, c'est que tu m'aimeras pour toujours. C'est toi, c'est moi, si on se disait des choses sans détour. On se fait du mal. Il est trop tard, je t'ai donné tout. On se fait du mal. Fané dans ta prison dorée. On se fait du mal. Tu me connais, je te connais, connais. On se fait du mal. C'est toi, c'est moi. J'aimerais me défaire, comment tu fais? C'est qu'une attitude, j'improvise ma foi. Rien qu'une habitude, crois-moi. C'est qu'une attitude, le dernier mot je l'ai pas. Sur la vie au train où elle va. raconte pas d'histoire. Tu sais bien ce qui ne tourne pas rond. Chez moi, ne m'en demande pas trop. Tu sais bien que les fêlures sont profondes. Sans moi, ne t'accroche pas si fort. Si tu doutes, ne t'accroche pas si fort. Si ça te coûte, ne me laisse pas te quitter. Alors que je suis sûre de moi, je te donne tout ce que j'ai. Alors essaie de voir en moi que... Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime du plus fort que je peux. Je t'aime et je fais de mon mieux. On m'avait dit attends, tu vas voir. L'amour, c'est un grand feu. Ça crépite, ça illumine, ça brille, ça réchauffe, ça pique les yeux. Ça envoie des centaines de lucioles tout là-haut, au firmament. Ça s'allume d'un coup, et ça éclaire le monde et la vie différemment. Nous, on a craqué l'allumette pour l'étincelle de nos débuts. On a alimenté ce foyer de tous nos excès, de nos abus. On s'est aimé plus que tout, seul au monde dans notre bulle. Ces flammes nous ont rendus fous. On a oublié qu'au final, le feu, ça brûle. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime du plus fort que je peux. Je t'aime et je fais de mon mieux. Approche tout près de notre feu et je transpire d'amertume. Je vois danser ces flammes jaunes et bleues et la passion qui se consume. Pourquoi lorsque l'amour est fort, il nous rend vulnérables et fragiles? Je pense à nous et je vacille. Pourquoi depuis rien n'est facile? Je t'aime en feu, je t'aime en or. Je t'aime soucieux, je t'aime trop fort. Je t'aime pour deux, je t'aime à tort. C'est périlleux, je t'aime encore. Alors c'est vrai, ça me perfore. Je t'aime pesant, je t'aime bancal. Évidemment, ça me dévore. Je sais tellement que je t'aime mal. Si j'avance avec toi, c'est que je me vois faire cette danse dans tes bras. Tes attentes, j'en ai pas. Tu me donnes tant d'amour, tant de force, que je ne peux plus me passer de toi. Si mes mots te blessent, c'est pas ta faute. Mes blessures sont d'hier. Il y a des jours plus durs que d'autres. Si mes mots te pèsent, j'y suis pour rien. J'y suis pour rien. Rien. Mais je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime du plus fort que je peux. Là tu fais trop d'efforts. C'est pas là, c'est pour les mecs comme ça. Claquer pour des pipettes, ça va claquer pour des pipettes. Ça va claquer, crack. Pour les bombes, ça va craquer, crack. Je crois que c'est la ping pong. Je ferai mieux d'aller choisir mon vocabulaire. Pas compris.

vou gastá-lo contigo. Até porque tempo é tudo que tenho pra te dar. Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo. Eu não quero desapontar. Oh não. Se tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo. Até porque tempo é tudo que tenho pra te dar. Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo. Eu não quero desapontar. Oh não. Eu não tenho um tostão, mas tenho amor no meu coração. E se eu te pedir a tua mão, vai ser com um anel feito de cartão. Numa igreja de papelão, lua de mel vai ser num paredão. E eu não te vou levar de avião, mas vou-te dar um beijo que vale um milhão. Pois eu sei que a vida custa, eu não vou negar. Mas eu sei que se não temos, vamos inventar. Pois eu sei. O sol no céu não para de brilhar. E a lua é de quem só quer sonhar. Se o tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo. Até porque tempo é tudo que tenho pra te dar. Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo. E eu não quero desapontar. Oh não. Se o tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo. Até porque tempo é tudo que tenho pra te dar. Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo. E eu não quero desapontar. Oh, oh, oh. Quando eu não puder comprar uma prenda bem cara para te levar, há 1 milhão de flores para eu roubar. Yeah, yeah. E se eu não te puder levar para bem longe, para lá do mar, é no banco do jardim que vamos ficar. Yeah, yeah. Pois eu sei que a vida custa, eu não vou negar. Mas eu sei que se não temos, vamos inventar. Pois eu sei que o sol no céu não para de brilhar. E a lua é de quem só quer sonhar. Yeah. Se o tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo. Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo. Eu não quero desapontar. Oh, oh, oh. Tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo. Até porque tempo é tudo que tenho pra te dar. Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo. Eu não quero desapontar. Até porque tempo é. Banhados à praia fomos tu e eu, mas que grande bronca nos aconteceu. A minha camisa, o vestido teu, quando a noitinha não apareceu. Banhados à praia fomos tu e eu, mas que grande bronca nos aconteceu. A minha camisa, o vestido teu, quando a noitinha nada apareceu. Muito envergonhado saímos dali, eu então como fumo em biquíni. Não tinha dinheiro, carro também não, viemos a pé, fizemos serão. Muito envergonhado saímos dali, eu em tronco nu, tu em biquíni. Não tinha dinheiro, carro também não, viemos a pé, fizemos serão. Eu que tinha muito aflito e gritava: como é que eu hei de, como é que eu hei de, como é que eu hei de ir embora? Com as perninhas todas à mostra e os vermelhinhos quase de fora. Como é que eu hei de, como é que eu hei de, como é que eu hei de ir embora? Com as perninhas todas à mostra e os mermolinhos quase de fora. Eu

Pior é que a saudade faz-me querer errar de novo. E eu não queria cair, mas tu és o meu ponto fraco. Fazer-me cair sempre foi o teu ponto forte. Pois um dia o tempo passa, ficamos no mesmo. Num dia tu passas, no outro estás perto. A gente sonhava, contava segredos. Nós tínhamos tudo mal. E quando amanhecer, eu não te encontrei. Aproveitaste isso, foi sem maldade. Mas eu não posso, a formalidade. Agora acabou-se, quando tu ligares, vai dar o voice, mas chore. Tá complicado, o telefone nem tá desligado. Diz o meu nome em todo lado. Agora só me ouves a tocar na rádio. E quando amanhecei, eu não te encontrei. Mesmo que eu voltei. Quero tanto. A verdade é que eu não resisto ao teu encanto. Vai ser difícil guardar o segredo. Como é que eu erro de estar contigo? No continente e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Títulos desta edição.